Confirmando para o gol 1170, atingi, mantém o 050, pode ser para 2000 pés. O 1170 mantém ainda 5000 pés, aguarde. Manterá, 5000, 2019, o 1170. Sinalizadores, 5970. O 1159 na escuta? O 1170 desça para 2000 pés, autorizado a final de procedimento LSX-Way, repórter estabilizado no localizador. Positivo, 2000 pés, 2019, autorizado a XR, pode estar estabilizado no 1170. A 3178 desça para 4000 pés. 4000 pés, 3178. Fiel, nível de voo 160, via Golf 677, e após conforme rota do plano, subida será Coral, curva direita, pista 10, código 0263, e o controle em 120.8. Autorizado, Ilhéu, 160, Golf 677, após conforme rota do plano, ali a Coral com curva direita, decola da pista 10. 0263 no transponder, 120, decimal 8 para o azul 4959. Correto, azul 4959, chama para posicionamento. Chamará, 4959, muito obrigado. Azul, 490, contact 67, 125, decimal 45, enable 125, decimal 85. Recife Center, 125, decimal 45, backup 126, decimal 85, azul 4980. cruzando 5 mil para 4 mil, tá 3178. 3305, tá com informação alfa, pronto, cópia, autorização para Recife. São 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano de voo, subida Cuca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5407 e o controle 120, decima 8. Só copiou, após restrições operacionais, solicita nível 310. Sim, se modificarei o coordenado com o Recife, se eu copiou o restante da autorização? Afirmativo, conforme a rota do plano, Upperzulu no 7 até Aracaju. Saída Fuca, Jamo, Aracaju, curva esquerda após decolar, aqui no cabeceiro 10. Aciona 5407, controle de saída 120, decimal 8. O cotejamento está correto, aguarde apenas a confirmação do nível, são 3305. Na sua escuta. 0 graus, 108 nós. Tem pouso autorizado, pistão 10. Positivo. Tem pouso autorizado na 10, 1019, com 970. Já escuta? Já escuta. Só confirmando, nível modificado agora 310. Chame para posicionamento. Ok, a autorização 310. Chamarei quando pronto para o pushback. Boa noite, voo 1723, autorizada a chegada a bom, se desça para 4 mil pés, que é negar 1099. 4 mil pés, chegada a bom, voo 1723. Copia Guarulhos. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Perzolo 10, Taubaté. Subida será da EL, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5412 e o controle 120, decima 8. Assente, autorizado Guarulhos, rota do plano 340, decola da 10, Dael Leda Motiva. Com curva à direita, 5412, 1208, controle, azul 4, correção 5001. Correto, chama para posicionamento 5001. Entendeu? Estabilizado 3178. 219, obrigado, boa noite. 295, 3178. Fome prevista no meu campo. Eu tenho aqui o Perus 10 Papa Alfa Índia. Quase um minutinho que eu vou confirmar com o Recife se a rota que eles, têm é o Perus 10 Taubaté ou o Perus 10 Piraí. Só um minutinho. Certo, obrigado. Fala, voo 1970. Voo 1970, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Delta 3305, para o pushback, posição 5. BT-05, sente, aguarde. Estamos Delta, só um minuto para cobrir transporte enfermo. Sierra, estamos Delta, ciente, pronto, cópia. Autorizado, Porto Seguro, nível de voo no 80 via Golf 677. Subida será Coral, curva direita, pista 10, código 0264 e o controle em 120, decimal 8. Tem um, é, 17, falei 10? Terra, estamos Delta, planejamento correto, pátio 5, me confirme o PLB? Pátio 504 do PLB, acionamento, táxi, decolagem, agora 418, 95, Serra Tango Delta. Boa noite, Papa Romeu, Serra Tango Delta, autorizado acionamento, chame táxi. Tu 001, nosso solo novamente. Prossiga 5001. Realmente a roda do senhor tinha a bota estava correta. Eu presumo no 0, Papa Alfa Índio, um bar, eu presumo 44, já modifiquei no meu sistema e o Centro Recife já também já está ciente. Está ciente então, muito obrigado. Eu que agradeço. Fala Salvador, 3178, livrou. 3178, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 3178. São 3305, o senhor já está totalmente pronto? Afirmativo, 3305. Autorizado push, chame para o táxi. Autorizado pushback, chamarei para o táxi, 3305. 3178. São 3178, observe o Airbus da companhia finalizando o pushback. Portão 5, assim que o mesmo liberar totalmente a passagem, ingresse Juliette para portão 11. Juliette para o 11, assim que a aeronave da companhia liberar. São 3178, obrigado, boa noite. Boa noite, 6224, Xané, informação Alfa, Paracaju D, 230. Xané, 6224, pronto para a cópia. Autorizado Aracaju, 190, conforme rota do plano. A subida será Conde, curva esquerda, pista 10, código 5497 e o controle em 120, décima 8. Aracaju 90, Conde, Corrana Esquerda, coluna 0, aciona 547, chama 208, 6224. Correto, chama para posicionamento. Salvador, Azul 4959, 4 Romeu, pushback acionamento. Do 4959 autorizado, chama para o táxi. Chamará táxi 4959. Lautan 3305 com 82 a bordo, 4 horas e 11 minutos, alterna Fortaleza para o táxi. Táxi via Pati Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 099, então 3305. Via Pati Índia, 11895 é a torre e o no 099 é o ajuste, boa noite. Então Delta, reporte cabeceiro 17, pronto. Torre Salvador, boa noite, Altan 305, ponto espera 90, pronto. Azul 4959, com POAB de 56, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador e Salvador para o táxi. Metro 959, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 099, azul 4959. Principal Índia, 1895, é a torre, muito obrigado e boa sorte. Solo azul 2774 para Porto Seguro, nível 180, centro da Alfa. Delta autorizado a decolagem, pistão no céu. 7, vem turno 70 graus com 05 nós. ...65 e o controle em 120.8. Plano para Porto Seguro, nível Norte Zero, perfil Arbor, Coral e intercepta Golf 677. O transponder 0265 e controle 1208, azul 2774. Azul 2774, corrija apenas a subida, apenas Coral. Subida Coral. Gente, perfil da Coral, pista no zero, com curva direita, azul 2774. Agora sim, correto, para puxar estacionamento. Gente, 2774. Delta, decola 27, controle 120, decimal 8, bom foi, boa noite. 08, grato. Oi, boa noite, eu vou falar nessa tarde. Papá Romeu, Serra Tango Delta, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80, está autorizado direto Coral. Direto Coral, 80, Serra Tango Delta. Controle de Salvador, boa noite, São 3305, passa 2000, não sei se você. São 3305, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 310 via PUCA. 310 via PUCA, tá 3305. Voo 1723, estabilizando o localizador 190. 1723, chama retorno no 8, decimal 95. 295, voo, voo 1723. Oi, Salvador, boa noite, voo 1723, estabilizado ILS 90. Voo no 723, altímetro no 0, 19, tá baixado de trabalho? Ainda não. Baixado de trabalho, voo no 0, 1723. Gente, voo no 723, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus com 08 nós. Autorizado pouso, gol 1723. Aguardo, é, poderia só confirmar qual é a saída em uso para Guarulhos? Já eu. Sente. O 974 na escuta? A sua escuta prossiga, 5974. Qual a rota que o senhor tem a bordo? Da via Uniforme Zulu 10 até Taubaté. Gente, a bordo. Certo. Solo Azul 2774, está falando quantidade de funcionamento. Autorizado por restauramento, chefe para o táxi 2774. Autorizado para restauramento, 2774. Autorizado a Lima T, cabeceira 1-0. A Lima T 1-0, 4-9-9. Para a cópia? Para a cópia, 5974. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 340. A rota, o senhor vai ter que modificar. A rota é para o 1-0, Papa Alfa Índia, após a posição 1-BAD, uniforme Mike, Bravo Alfa Delta. Após, Amperdulo 44, após Pagog e após a chegada. O senhor copiou a rota, quer que eu repita? Estou confirmando a rota via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Upper Zulu 44, Pagog. Pagog, afirmo. Paulo Bono, 723, boa noite, Libra. 723, táxi de alta, chamo Mendes da Juliette. Chama a Juliette, 723. Linha 5974, só confirmando a posição Papa Alfa Golf, Oscar Golf, Pagog. Alfa Golf, Oscar Golf. Isso, correto. Após subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, 5424 é o código, 1208 é o controle. Gente, da El Leda Motiva, via o Pesulo 10 via Papa Alfa Índia, Umbad, uniforme Zulu 44, Pagog. Transponder 5424, controle 1208. E o 5974, contentamento correto, já para puxa acionamento. Chamará. Solo Salvador, azul 5001, no pushback e acionamento. Azul 5001, autorizado, senhor, para o táxi. Ciente, autorizado, puxa acionamento, a posição é 9. Ciente. 2774, está pronto para o táxi com 70, 4 horas e 15, Salvador. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, chame lá para ingresso no pátio principal. Azul 2774. Autorizado, táxi até a saída do pátio 3, azul 2774. Bono 723, Juliette, portão 4. Juliette para 4, Bono 723. Salvador, boa noite, Xanamea 2234, com 03, puxa estacionamento. Xanamea 2234, abaixo, puxa estacionamento. Aguardando para o puxa estacionamento, 6223. O 5972. E o 5972 para Copa Galeão? Afirmo. Siga 3305. 34 também está aguardando. Plano 34, 6, número 2 para Copa. 7. 5 a 5205, muito obrigado, só 3305. Azul 2774, observe finalização do parqueamento do Boeing da Gol 04, após táxis autorizados via pátio principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 019. Tá visual com o Gol efetuando a curva nesse momento, autorizado táxi Índia até o ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 019, Azul 2774. Tá final do X6, reportar essa visual localizador, 9861. Pronto para a cópia. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, sai conforme rota do plano de voo, subida será da El, Leda, após direto Sierra Golf Romeo e após sai conforme rota do plano, primeira curva direita, código 5415 e o controle em 120, decimal 8. Aprovado 360, Galeão, conforme rota. Efetua Dael, Leda, após direto seguro, após conforme a nossa rota, curva na direita, 5415-1208, controle 5972. Correto, 5972, chame para puxa acionamento. Vou chamar, obrigado. Para o táxi azul 5001, com 105 a bordo, 4 horas e 40 autonomia, alterna com... Táxi via pátio principal Índia, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 099, azul 5001. Assente, táxi via pátio Índia, torre 1895, ajuste 1099, azul 4001. Ou 1134, pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Maceió, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo. Subida será Pucajamaracaju, primeira curva à esquerda. Código 5427 e o controle 120-8. Sente, autorizado Maceió, nível 350, via rota do plano. Saída é a Pucajamaracaju com curva à esquerda. Transponder 5427 e o transponto controle 120-8, voo no 134. Correto, chama para posicionamento no 134. Já está pronto para o posicionamento, voo 1134. Voo 1134 é o número 2 no setor, aguarde. Decolos 40, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, 2774. Torre Salvador, boa noite, azul 5001, próximo ponto 010. 4, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Autorizado por estacionamento, chama para o táxi, eu chamei o 224. Alvo. Alvo 2774, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 via coral. 180 via coral, alvo 2774. retorno 868, Passaduna, complete aproximação, chama retorno no 8.95. Nova noite, eu vou no 868, final visual na 10. Incubador 15974, parte de carga, solicita pushback acionamento. Está confirmando 5974 ou 5972? 5974. Tenho 5974 autorizado push acionamento no faixa 3, chame para o carro. Gente, livre para pushback, chama lá para cá, 5974. Papá Romeu, Serra Tango Delta. Uma milha para a terminal Ilhéus. Serviço radar é encerrado, mantém nível de voo no 80. Chame o controle Ilhéus, frequência no 20 decimal 1. 01, Serra Tango Delta. Salvador, boa noite, azul 4107, Alfa. Azul 4107, autorizado voa direto SAP, descida nível de voo 050, QNH no 099. SAP 050, menos do POB? 130, 130. 130, sim, destaque à direita, via índia, ponto de espera, torre 2895, ajuste no 099, acho na 6224. Vive táxi, é direito, quantidade 295, 1209, boa noite, eu chamei 6224. Solo Rio 5972 para puxa e salão. Rio 5972, ciente aguarde para posicionamento. Quanto? Rio 5974, seria estimado para início táxi? Para o puxa, igual no 1134. 5974, estima 5 minutos. Cliente, voo 1134 está totalmente pronto? Vazio, há tempo. Voo 1134 autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Chama lá. Fala Salvador, boa noite, voo 1868, levando para a escuta. 1868, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, espera antes da Juliette, 1868. Boa noite, chame a 6234, ponte espera 1-0, pronto. Boa noite, 6234, autorizado a linha e manter, cabeceira 1-0. Obrigado, manter, cabeceira 1-0, chame a 6234. 101, decola 47, controle 120, decimal 8, bom dia, boa noite. 1208, muito boa noite, bom trabalho. Tá com 5 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Galeão. Sim, aguarde para iniciar este táxi, 5974. Sente na voz do 5974. Control de Salvador, azul 5001. Azul 5001, contato do radar na decolagem, sua para nível de voo 340, autorizado Leda. Pro de Leda e atenção 340, azul 5001. Silêncio, 8-8. 8-8, mantenha a posição de Juliette, posição prevista é a 1. Aguarde para ingresso no portão. Gente, mantenha antes da Juliette, aguardando a liberação para prosseguir para o 1-8-8. Táxi, voo no 134, PLB 89, 2 horas de alterna Recife. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1019, gol 1134. Via Índia, 1895, com ajuste 1019, no 134, boa noite. No 868, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, no 868. 5974, observe o Boeing da Gol entrando nesse momento no pátio, mesmo seguirá até o portão 1, e após táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera deve chamar torre 1895, ajuste no 019. Pátio Índia, ponto de espera chama torre 5974, desloca a aeronave. 34, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. E manter no 0, bom, no 34. Afirmo, pode coordenar com a equipe de solo se quiser, Rio 5972, assim que o mesmo tráfego da companhia livrar causa autorizado, pushback. 7. Vai voar direto com a de 8-6-2-4 e tiver sessão do nível 1 do 7-0. Autorizada a decolagem, pistão 0, vento 180 graus com 08 nós. Livre decolagem, pistão 0, bom 134. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizada a sinal de procedimento LSX-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado procedimento LSX-ray. Vai, boa tarde, autorizado, azul 4907. Azul 4959, 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 60 Já me encontro, Lilian. Frequência 120, decimal 1. Sobe 10, chama a Nainel 201. Boa senhoria, até o 4959. Cabeceiro 10. Ali, mas 6 está 10, 5974. Decolo 5-2, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, igualmente. Sobre Salvador, boa noite, eu vou no 134. Voo no 134, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via PUCA. 350 via PUCA, 134. Via Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 019, Rio 5972. Táxi Pátio Índia, 1895, ponto de espera, 109, Rio 5972. Recife, frequência no 25, decimal 1, oferno no 33, decimal 25. 251, 3325 com Recife. Boa noite, 5001. Puxa, né, 6224, tá tomando a Pro 020 para interceptar a radial 250 em balde de Aru, ok? É isso, 6224. Controle 120, decimal 8, então bom voo, boa noite. 1208, uma boa noite, 5974. Rio 5972 da Rio, ponte espera da 1-0. Boa noite. Boa noite, 5972, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 0. Quatro, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, está autorizado direto Leda. 340, está presente, direto Leda, muito grato, 5974. Bono 134, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterno no 2000, decimal 85. 25, 545, antena 2085, Gono 134, boa noite. No localizador azul 4107. Azul 4107, chama em torno no 8295. 1895, boa noite. Azul 2774. Prossiga. 2774, dá pra seguir pra nível de voo no 80. Afirma. O 972 autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus com 08 nós. Senhoras e senhores, dois. Estado encerrado. Se manter nível de voo no 80, chame o controle de frequência no 20, decimal 1. Gente, vai chamar o controle de Elos. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. 0 graus com 08 nós. Tempo autorizado, pistão no 0. Autorizado, azul 4107, baixar travado. Risco 972, decola 59, controle 120, decimal 8, tem uma boa noite. 208, uma boa noite, Rio 5972. Controle, boa noite, Rio 5972, cruza 1500 pés na subida da Euleda. Rio 5972, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, direto Leda. Sobe para o 360, direto Leda, o Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, passarido 2224, informação alta. Passarido 2224, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH1 na 019. Desce para o 050, QNH1 na 019, podemos voar da presente etapa? Passarido 2224, autorizado Duna. Melhor ainda, obrigado. Alfa 07, solo 01, à direita prossegue. Alfa Kilo até o Pat 3, previsto é 04, Lima do Pat 3. Alfa Kilo, Pátio 03, azul 407. Tem posição prevista é 04, Lima. Atento ao balizador, azul 4107, boa noite. Posição 04, Lima, boa noite, Pé. E o 5974, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. Decimal 251, alternativa 133, decimal 25, Rio 5974, uma boa noite. Canaé 6224, 60 milhas nordeste do Velho Salvador, serviço em radar encerrado, mantém nível de voo 970, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chamando Aracaju 203, muito obrigado, boa noite. 6224.